Hospital HSN, dia e noite ao seu lado. Informa o prefixo da Rádio Clube. Rádio Clube do Pará, PRC5 limitada, onda média ZY532, 690 kHz, 434.78 metros. Onda tropical ZYG362, 4.885 kHz, 61.41 metros. Rádio Clube de Marabá, onda média ZY532, 770 kHz. Rádio Clube de Paragominas, onda média ZY546, 670 kHz. Rádio Clube de Maracanã, onda média ZY550, 1.550 kHz. Rádio Clube do Tapajós, onda média ZY540, 650 kHz. Emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil.